sons do arranque de Viriato 25, entregues aos Alice in Chains, um excelente aperitivo para o álbum novo Black Gives Way to Blue. Alice in Chains, Check My Brain. São os iniciais de Viriato 25, pontinha da antena radar, 97.8 MHz, radiodifusão. Também online, www.radarlisboa.fm. These are my twisted words. Para ajudar a completar o leque de soltas iniciais, Radiohead. também Radiohead, This I Might With The Words, para os sons iniciais de mais uma dupla hora e uma de 5 por aqui na antena da Radar, segunda a sexta, rubricas fixas a manterem-se como é habitual. A primeira delas é daqui a uns 15 minutos, o Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão. Soul Savers. Is red, clouds are gray, and copper moon. One day I'll tell you, threats of hell, snow blind at first, but further sail. 25, regime de soltas, duas para os Soul Savers, há pouco Unbalanced Pieces e também este Sunrise com o empréstimo vocal de Bonnie Prince Billy. Oh, Moto 25 para somar às outras soltas em The Magnetic Fields e California Girls. Atira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Terrinhas, a inserção habitual da Cristina Ferrão, volta ao nosso convívio, primeiro de 5 contactos, 23h30, daqui a uns 5 minutinhos mais. Toca abrir os New Cuts, The Cave Singers. O tema chama-se Beach House. Back in the morning, we've been talking about reflection, sitting on the tree. Heard what you said though, moving southward to apartment by the police. The sun has woken, aqua golden, beach line staring at me. You're over mountain, steam. Voltarmos aos New Cuts, por aqui no, na noite de Viriato 25, em plena noite, Radar. Duas inserções rapidamente: Cave Singers com Beach House e ainda estes Little Dragon. Looking Glass. Oh,

5, a nova Toca do Lobo em plena radar, segunda à sexta, 23, uma da manhã. Retorno aos originais para os Air, o álbum vai chamar-se Love To, foi o single, é o aperitivo Sing, Sang, Sang. Também de regresso os Editors, outro aperitivo para o álbum, o single Papillon. Like a sleep twitch. like a sleep twitch. Para trás chegou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Bem à nossa frente, ou mesmo aqui ao lado, ou mesmo aqui em frente, está a colher de blues. Foram os editors, entretanto, com Papillon. Perto da hora habitual, 23h45, eis a colher de blues. Dedicatória esta semana não é bem blues, mas mais country blues. O álbum de Retiramos os Sons chama-se West e é assinado por Lucinda Williams. Thank you. história para acolher de blues. Esta semana, melhor dizendo, country blues e muito soft. Nesta altura já foi bem mais dura a linguagem musical de Lucinda Williams. O álbum West Are You Alright e Mama You Sweet. Noite dentro na radar, Viriato 25. De escolher de blues desta semana, se bem que tínhamos de

3 de outubro, Casa da Música, Porto. 5 de outubro, Aula Magna, Lisboa. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro, agora. Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar. Aqui vamos para a hora complementar desta passagem de noite, de segunda para terça-feira, na pontinha da antena Radar 97.8 MHz. Para ouvir também é online em www.radarlisboa.fm. Em contagem decrescente, a votação para mais uma série que termina do álbum de família. Consulte o blog radar.blogspot.com. A divulgação dos resultados é de ontem, há uma semana. Algures na programação da Radar hão de haver sinais dessa apresentação. Another letter from home. Viriato 25 de noite dentro na radar convosco até à 1 da manhã. Ashamed of the Story I Told, o projeto de National. Daqui a pouco malta, uma atenção mais larga a La Résistance, álbum dos Olga. Antes de chegarmos, entretanto, ao Boomerang, lá mais tarde, para as 0h30, El Perro del Mar, Change of Heart.

dos títulos na Pequena Saliência, segunda hora, Viriato 25. Os Olga, La Resistance, Elephants, Last Call. E agora, Mirror Bowling. Ainda nesta segunda hora, Saliência para o álbum Família desta semana. E outras atividades da Radar. Radiofónicas, bem entendido. Destaque, Olga, La Resistance, três temas na hora complementar de Viriato 25. A Radar tem no palco Radar esta semana saliências para um espetáculo de 2008 na Sala Coco em Londres com Jamie Lee Dell. A noite vai-se completando logo a seguir a Viriato 25 com a recuperação de Tiago Castro e do álbum de Família, com o álbum da semana passada, o duplo White Album dos Beatles. Álbum de Família. Astral Weeks é simplesmente um dos melhores discos da história. Neste trabalho inicial da sua carreira a solo, Van Morrison expõe pedaços da infância e adolescência enquanto crescia na cidade de Belfast, na Irlanda. A música é um misto de folk, rock, jazz e até música clássica. O resultado, um conjunto de canções envolvente, tão desafiante hoje como quando saiu em 1968. Esta semana, no álbum de família, Van Morrison com Astral Weeks. Uf, até que enfim. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, lay me down, the silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me, and I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes, lay me down, the silence easy to be born again, to be born again. Talking to Hugo Ledman, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. Straight at you, coming through, darling. Yeah. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Would you kiss my eyes and lay me down, and silence easy to be born again, to be born again, to be born again. to be born again. In another world, darling, in another world, in another time. Got a home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high. In another land, so far away, so far away. We up in heaven, we up in heaven. Sou por aqui na noite da Radar em Feriado 25, o título do tema para o mítico Astral Weeks de Van Morrison. Mais um álbum de família com o Tiago Castro, passagem inteira, larga. A primeira delas é quarta-feira, 14 horas. Entretanto, a série de álbum de família, mais uma, está a chegar ao fim, está sujeita a votos. A Radar tem apelado aos votos dos seus ouvintes. É só consultar o blog radar.blogspot.com e ver como se faz. Notem que a contagem é já decrescente. A revelação dos resultados é na próxima segunda-feira. Another face. Dentro na Radar, aqui estamos para mais uma viagem de bumerangos ao longo da semana. Nem imaginam, porque nós próprios ficámos surpreendidos quando reencontramos a maravilha que fica esta semana em bumerangue, ou pelo menos durante algumas noites, enquanto durar. Drunk with Passion, The Golden Palominos. está o primeiro tema de vários que nos ocupam no Boomerang desta semana, ou pelo menos algumas noites do Boomerang desta semana, em Viriato 25. Golden, pelo menos um álbum de luxo, Drunk with Passion, o primeiro tema, Alive and Living Now, passando pela ficha de músicos, se compreende facilmente o luxo que isto é. Anton Fear na bateria, Bill Aswell no baixo, Nick Scopelitis nas guitarras, Richard Thompson na guitarra solo, Carla Bley, teclado Hammond, Amanda Kramer, que é a autora do tema seguinte, em vocais de apoio e teclas, e ainda Michael Stipe, que vocalizou, como facilmente identificaram. Golden, pelo menos, Drunk with Passion, Alive and Living Now, e a seguir, The Haunting. esta semana. Drunk with Passion, os Golden Bell Meadows, bem longe, 1991. Um projeto que nasce da ideia do baterista Anton Fear. Faltava só saber quem ele conseguiria reunir para este projeto que se tornou uma chuva de estrelas, com Bill Aswell, Nicky Skopelidis, Rich Thompson, grande parte das vezes a assumir a guitarra solo. No tema seguinte, outra vez Carla Bley e Amanda Kramer. Carla Bley no Hammond, Amanda nas vozes e teclas também. Terceiro e último título desta noite, When the Kingdom Calls. Antes de fechar, a Virada 25 tem ainda alguma coisa na ponta da língua. I'm Radar. Din nam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata janaku tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin tanga kata tadin na tanga tadin na taka din nam tadiko taka janaku kupata keta tadin kata janaku tadin din na ponta da língua é a rubrica que encerra Viriato 25 em plena noite da Radar. A escolha para esta semana, ou a assinatura para esta semana, pertence a uma compilação notável assinada por Ricardo Saló e do genérico Santa Polónia, Soul Station. Hoje, entre escolhas várias ao longo da semana, fica Tony Allen. Azico, Azico, Azico. Boa noite. Até amanhã. Take care. Azico. Enjoy. Azico, Azico.